vias de comunicação têm a ver com as estradas, mas só dentro das localidades. Isto é, a Estrada Nacional 230 é só dentro das localidades. Que estejam dentro das localidades é que ficam da responsabilidade da Câmara Municipal. O que é que isso tinha uma facilidade? Se eu quero meter, como aconteceu ainda há pouco tempo, na Estrada 230 de Vila Pouca, para meter os tubos, eu tive que pedir autorização às infraestruturas. Sabem o que é que aconteceu? Eles não autorizaram e inviabilizaram-nos a obra. Mas, sou sincero, nós temos aqui um problema grande, que é a Estrada Nacional número 17, porque ela decorre quase tudo em zona urbana. E se aquilo começar a correr mal, aquilo é a responsabilidade da Câmara Municipal para já. Eu acho que, por uma questão de cautela, sou sincero, não devíamos aceitar, a minha opinião pessoal, é que não devemos aceitar as vias de comunicação nesta fase. Devemos ver, é uma questão de cautela. Ela até nos agilizava, porque quando nós temos uma ruptura em estradas nacionais, por exemplo, a estrada que parte do Arvedal e que vai até a Carregal do Sal, que é outro, que também é 231, é das infraestruturas. E ela precisa de um pequeno arranjo. E por isso, eu, por uma questão de cautela, sou sincero, iria propor que nós não aprovássemos esta das vias